baixarmelody.com, o seu novo site de Melody 2015. Esse é o CD Forró Romântico, volume 1, DJ Xarope. DJ Xarope, de breves, para todo o Brasil. Te amo demais, me amarro em você. Que foi que eu te fiz? Não me deixe só, não me deixe só. Dança. Te amo demais, me amarro em você. Fest Produções. Nota de caju é pura paixão. Sempre que vejo, me descontrolo. Não sei explicar bem o que é. Esse fogo que me consome. Eu só sinto por você, mulher. Não para, não, não diga não. Paixão, um derrama em mim todo o seu mel. Vou fazer com você o que ninguém nunca fez. Faz comigo, amor. Jurando, jurando que está amando. Com você faço amor. Jurando, bem baixinho que te amo. E depois o prazer, cada um pro seu canto. Nota de caju é pura paixão. Tire minha blusa, vem me abraçar. Esses beijos quero me entregar. Beija minha boca, me acaricia. Deixa esse fogo me queimar. Não para, não, não diga não. Vem me leve até o céu. Não para, não, é só paixão. Derrama em mim todo o seu mel. Vou fazer com você o que ninguém nunca fez. Faz comigo, amor, jurando, jurando que está me amando. Com você faço amor, jurando, bem baixinho que te amo. Faz vou fazer com você o que ninguém nunca fez. Faz comigo um amor, jurando, jurando que está me amando. Com você faço amor, jurando, bem baixinho que te amo. Faz comigo um amor, jurando, jurando que está me amando. Com você faço amor, jurando, bem baixinho que te amo. Depois o prazer, cada um pro seu canto, lembrando. DJ Xarope, de Breves para todo o Brasil. Eu quero te aquecer no tempo frio, e com você também quero alegrias. Gosto muito de você. Eu quero ser um pássaro bonito, quero voar no seu infinito céu. Se você for e não voltar, eu vou chorar. Gosto muito de você. Sobre mim, por que sente tanto amor? te pegando ainda. Não te basta uma dor que eu tenho, apenas deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz. Eu te peço por Deus, diga que mal te... DJ Xarope, detonando os melhores CDs da Ilha do Marajó. Apaixonei por você. Estava escrito pra ser assim. Incrível que foi, algo muito especial. Pura paixão deixou em festa meu coração. Coração, eu acho que me apaixonei. Falar, errar é humano e hoje eu vim te ver. aqui é minha casa e a sua também. Sei que não vou mais errar, me perdoe mais uma vez. Não, meu Deus, não me deixe ir sem você outra vez. Vou te amar mais uma vez pra sempre. Vou te amar. Você que eu amo, não vou brincar com seu amor. Eu te mando flores, são pra você, meu bem. Quem não errou, me fale. Quem não errou também. Sei que todos sabem que sou louco, louco, louco por você. Vim te pedir pra me perdoar e voltar. Eu te amo. E aí, DJ Xerox, vamos lá. Queria te entender do jeito que você me entende. Queria mais em mim um pouco de você, porque a força desse teu amor me surpreende. Queria me enxergar pela retina dos teus olhos, que olham meus defeitos sem me condenar. Não me cobram nada, e quanto mais o tempo passa, eu percebo a sua dimensão. Meu mundo cabe dentro do seu coração. E mesmo imperfeito, você me faz perfeito. E isso me deixa de graça. Ah, se eu pudesse ler seus pensamentos, mergulhar nas águas dos teus sentimentos, entender os segredos da fonte do amor que me rejuvenesce. Ah, se eu pudesse ser o que você queria, dois apaixonados numa sintonia. Mas eu não desisto de buscar a fórmula de amar. Me ensina a te amar do jeito que você merece. Magníficos! Queria te entender do jeito que você me entende. Queria mais em mim um pouco de você, porque a força desse teu amor me surpreende. Queria me enxergar pela retina dos teus olhos, que olham meus defeitos sem me condenar. Não me cobram nada, e quanto mais o tempo passa, eu percebo a sua dimensão. Meu mundo cabe dentro do seu coração. E mesmo imperfeito, você me faz perfeito. E isso me deixa de graça. Ah, se eu pudesse ler seus pensamentos, mergulhar nas águas dos teus sentimentos, entender os segredos da fonte do amor que me rejuvenesce. Ah, se eu pudesse ser o que você queria, dois apaixonados numa sintonia. Mas eu não desisto de buscar a fórmula de amar. Me ensina a te amar do jeito que você merece. Do jeito que você merece. Do jeito que você. Esse é o CD Forró Romântico, volume 1, DJ Xarope. Marcas da Paixão, volume 6. Insisto mais uma vez, desmoronei, posso morrer. Longe de ti, me sinto no deserto. O que fazer pra ter você por perto? Também não vivo sem você, mas não consigo. Do coração, sonho do unidos com o nosso amor. DJ Xarope, de Breves para todo o Brasil. A neve branca brilhando no chão, sem pegadas pra seguir. Um reino de isolamento e a rainha está aqui. A tempestade vem chegando e já não sei. Não consegui conter, bem que eu tentei. Não podem vir, não podem ver. Sempre a boa menina deve ser. Encobrir, não sentir, nunca saberão. De longe tudo muda, parece ser bem menor. Os medos se me controlavam, não vejam meu redor. É hora de experimentar os meus limites, vou testar. A liberdade veio enfim pra mim. Livre estou. E o vento andar, livre estou.

me peguei pensando em nós dois. Nosso amor é tão lindo. Eu sei que Deus abençoou. Do Brasil. Malicantos! Nota de Caju. E aí, DJ Xarope, vamos lá. Eu só vamos quero lá. Ouvir você dizer que o nosso caso é sério. Se não for assim, eu não quero mais. Eu queria que fosse tão fácil assim. Você é o que eu sonhei pra mim. Vou ser sincero, te amo. No meu você.

seu CD Forró Romântico.